Aí, de Calito Atalaia, e sobre o tempo que você tem aqui, sobre o tempo, Repri, fala pra eles. É como todos costumam dizer, entrega nas mãos de Deus, você não precisa temer, não precisa temer. Acredite em mim, sozinho não dá, mas se você com ele está, tudo irá melhorar. Go to heaven with your crew. Heaven with your crew.